Opa, boa noite, galera. Ó, velho, nossa, eu ouvi meu sonho passado que eu postei no blog com a Ive e tal. Velho, eu sei que vocês podem ter todo dia de ficar bravo comigo. Tipo, eu falei, nó, obrigado, galera de Juiz de Fora, foi muito legal. Eu falei de um jeito mó tosco e eu peço perdão agora nesse vídeo porque de fato foi muito massa, velho. Muito obrigado, galera. Uhul! É isso que eu queria dizer no último vídeo. Só que eu tava com sono e cansado, daí ficou daquele jeito mongol. Então esse é só pedido de perdão daquela tosqueira ali. Mas aqui eu estou para falar de outros sonhos. Eu tive três pesadelos uma noite. Uhul! Oi, chegou gente aqui. Pode entrar. Pode entrar, menino. Eu pensei Ô, que galera, o que tinha aí, né? rolou foi o seguinte, era o Fernandes entrou no Ah, tá, quarto. sei. Fernandes bisonhou. Ô, velho. Ó, Fernandes, deixa eu apresentar ele. Fernandes. Oi, Alan. Nossa, a galera tá chegando na gravação do sonho, isso é muito legal. O Alan vocês conhecem. Nada. O Fernandes, ele é um amigo meu. A gente fez esse PSX junto, velho. Ele é muito legal, moço. Ah, do sono. Tá, mas eu tô distraindo aqui. Eu tô Você é pra contar o pesado. sonho aqui. O sonho. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo, ó? Depois é eu que fico tomando tempo de vocês. Eu sou meus colegas de república aí, bizonhão, que tô fazendo com vocês. Tá, mas vocês estão vendo o que vocês querem, culpa é sua. É, voltando. Três pesadelos numa noite só. Tive três pesadelos, não foi legal, mas foi tipo assim, primeiro pesadelo que eu me lembro. Alice, oi Liz, tudo jóia, minha irmã querida? Você estava me acusando de noite de ter tirado foto de segredos militares e eu estava sendo julgada em corte militar por causa de você. Muito obrigado, Liz. E daí tava aquele julgamento, a galera tudo no auditório, com data show, mostrando as fotos que eu tinha tirado. Eu não tinha tirado nenhuma foto demais, era foto de tipo. É, um blindado que tava no pátio da mãe, tipo uma coisa nada a ver assim. Fuzis dos soldados do Brasil. Não tinha coisa que todo mundo consegue achar no Google, eram as coisas que eu tinha tirado foto. E minha irmã tava me acusando disso aí. E quem tava do meu lado me defendendo? Tchanan! Coronel Miguel, o meu salvador da pátria. Oi, Coronel Miguel, se você estiver ouvindo isso, espero que você esteja feliz que você me protegeu. Você tava me defendendo, cara, contra minha irmã. Bizonha da minha irmã. Você tava tipo assim. Ah, não, galera, todo mundo sabe que é o armamento brasileiro que ele utiliza e tal. Isso aqui é obsoleto, nada demais. Tipo, essa acusação não procede. Muito obrigado, coronel. Você me ajudou. Esse foi o primeiro sonho, bizonho. Acabou, acordei ansioso. E depois eu voltei a ter um outro sonho. O outro sonho que eu tive. É, eu tava na feira comprando paradinha para comer. Quem tava comigo, o tio Fernandes. É o Coronel Miguel, pai do Fernandes, tá? Só pra vocês querem saber. É, o Fernandes tava comigo na feira comprando as paradas pra comer. Feira nada a ver, assim, normal. A gente foi comprar. É, eu tava comprando hambúrguer do McDonald's na feira. Exatamente. Tudo errado. É. Daí, cara, passa um comboio militar e estaciona, assim, tipo, no estacionamento da feira. E a galera sai correndo desesperado, noiadão. Daí quando eu fui perceber, cara, que todos os feirantes estavam todo mundo com roupa de prisioneiro, como se fosse todo mundo fugitivo. E a gente tava metido naquela encrenca, né? Eu e o Fernandes, a gente sabia pra onde é que a gente ia. A gente viu uma zona rural ali perto, a gente fugiu pra dentro do mato, rapidaço. E novamente, que eu encontro no mato, enquanto a gente tava escondendo das polícias, minha irmã Alice. De novo, oi Alice, tudo bom? Você novamente tá no meu sonho. Só que dessa vez você não estava me acusando. Dessa vez eu perguntei pro Fernandes o que a gente fazia, será que a gente contava pra minha irmã? E ele, não, claro, vamos falar pra ela informar a nossa família que tá tudo bem. E aí a gente fala, eu falei com a Liz e com o Pedro Paulo, que tava fazendo a trilha no mato. E aí eu e o Fernandes a gente vai pra dentro do rio para os cachorros, os cães da PM não conseguir farejar o nosso caminho. E aí, tipo, o sonho termina uma hora que o Fernandes acha um lugar pra gente dormir perto do lago, assim. Acabou o segundo pesadelo, eu acordo de noite e volto a dormir. Terceiro pesadelo da noite. Eu fui para um supermercado e eu fui com o Rafael do que eu estudei no Coeducar. Eu nem lembro sobre o nome do cara, véio. Sei que no sonho o Rafael, ele era cantor. Ele queria gravar a parte do clipe dele dentro do supermercado, eu trabalhava para ele, nada a ver. E no supermercado ele tava todo metidão, tal, não sei qual das contas. A gente tinha de pegar uma ficha, uma senha na entrada. Tinha de devolver a senha na saída, senão não podia sair do supermercado. E o Rafael, bizonho, pegou a senha dele e na entrada pegou a senha e jogou no lixo. Eu guardei minha senha. Daí quando a gente ficou discutindo lá dentro do supermercado, ele desistiu de fazer a gravação dele, a gente foi indo embora. Na hora de sair, adivinha o que aconteceu? Pá, o cara foi travado na saída, porque ele jogou fora a senha dele, óbvio, né? Mas o que aconteceu de não óbvio, que foi paia também, é que eu apresentei minha senha e o cara pegou minha senha e falou assim: ah, me desculpe, mas nós estamos com um problema no sistema e apenas as pessoas que estão com senha superior a 30 e tantos têm direito a sair. Eu fiquei bolado demais, que tinha feito tudo certo, o bizonho do Rafael tinha feito tudo errado e nós dois estávamos na mesma situação. Daí eu fui vendo que a galera ia saindo do supermercado e muita gente ia ficando preso. Nossa, já deu 5 minutos e meio de gravação, né? É, não, se deu mal, o problema é seu. E tinha gente que ia saindo, tinha gente que ia ficando e foi ficando muita gente presa dentro do supermercado. Quando eu fui perceber, a entrada do supermercado estava guardada por um policial. Por um policial não, por um militar, tipo do exército, assim. E quando eu fui entrar no supermercado, eu olhei pela janela, eu fui percebendo que estava chegando mais militares ao redor do supermercado. E isso estava me deixando um pouco preocupado, assim, que tinha alguma coisa acontecendo que a gente não sabia o que era. Então eu voltei para dentro do supermercado procurando a senha do Rafael, para ver se eu conseguia sair com a senha do Rafael. E quando eu adentro, assim, o supermercado, eu fui vasculhando os lixos, eu lembro que eu achei uma chave de um carro, eu fui mexendo, eu achei um canivete. E daí quando eu olhei pela janela, assim, eu aproveitei e apertei o botão da chave do carro, sabe? E a janela dava pro estacionamento, eu vi o plip, plip, sabe aquele barulhinho de destrancando o carro? Daí eu apertei de novo, plip, plip. Então, beleza, eu sabia que eu tava pelo menos motorizado. O problema é que eu não tinha por onde sair. Quando eu fui voltando, assim, pra região de entrada do supermercado, eu vi que tinha uma tropa, tipo uma companhia em forma dentro do saguão principal do supermercado, recebendo instruções do comandante deles. Eram estrangeiros que estavam fazendo alguma coisa no supermercado, dominando a região. E daí eu, tipo, naquela hora eu fiquei alarmado, assim, porque eu vi que eu não ia conseguir passar ali facilmente. E um dos soldados foi mandado fora de forma para entrar e vigiar a região mais para os fundos, que era justamente onde eu estava. E o soldado foi na minha direção, ele me viu e ele falou comigo como que me advertindo, assim: eu acho... Ele falou assim: eu acho que é interessante que o exército faça mais segurança na região dos fundos do supermercado, porque está atualmente pouco vigiado. Ele falou isso pra mim, só que, tipo, ele não tinha motivo nenhum pra falar isso pra mim. Deu a entender como se ele estivesse contra o que estava acontecendo e estava me dando a dica de onde que eu poderia fugir. Eu fui meio que captando ideia, andando pra trás, assim, e meio, fui, tipo, rapidamente na direção do fundo do supermercado. E o terceiro sonho, pesadelo, acabou aí. Tanã. E o que aconteceu? Ninguém sabe, terminou por aí. Foi tenso essa noite, três pesadelos seguidos um atrás do outro. Mas tinha uma coisa que eu vou contar que vai ser brega e romântico, mas eu vou falar mesmo assim. Depois de cada um dos três pesadelos, eu acordava pensando na Ivy. E isso é bizarro, porque a Ivy não tem nada a ver com nenhum desses pesadelos. Pelo menos eu não consigo fazer nenhuma ligação entre esses pesadelos e a Ivy. Mas, tipo, a imagem da Ivy não vinha como tipo, fruto do meu medo, assim, igual os medos que eu tava tendo nos sonhos. Mas como o contrário, como um conforto. Que não, tá tudo tranquilo. Você tá com a Ivy. Era nada a ver, não tinha nenhuma ligação com o sonho. Mas a imagem da Ivy era um conforto pra situação do pesadelo as três vezes que rolaram os pesadelos. Bem, é isso. Eu tenho mais sonho pra contar, mas não vou contar agora, não. Beleza? Então falou pra vocês. Até mais.